não me dou bem, eu viola, meu bem, eu viola. Sou empregado da leste, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão, eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. Ô viola, meu bem, viola. É viola! Vou-me embora pro sertão, oi viola, meu bem, oi viola. Escudo! Eu aqui não me dou bem, oi viola, meu bem, oi viola. Sou empregado da leste, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, oi viola, meu bem, viola. Oi viola, meu bem, viola. Vou-me embora pro sertão, oi viola, meu bem, oi viola. Eu aqui não me dou bem, oi viola, meu bem, oi viola. Sou empregado da leste, sou maquinista do trem.